cansado. Hoje é feriado, é o dia da saudade. Outra vez. Hoje é feriado, é o dia com mais da sensação saudade de choro. Hoje não tem aula pra garotada, velhas de varizes na calçada. Só da saudade. Para o campeão do melhor glutão, um pé de macarrão. Um palhaço que come lixo, limpa a avenida para o toque que chora o barulho. Do dia de fazer cosca no pé um dos outros. E também tem feriado do dia da saudade, onde todo mundo chora, canta e conta coisas tristes. É o dia da saudade! Olha, meninas! Ilala, ilala.